28 de outubro de 1965, dia imediatamente posterior ao da assinatura do AI-2. Em tumultuada sessão do Congresso Nacional, o senador Arthur Virgílio discursa combatendo o ato institucional. Considera-o contrário aos brasileiros sem direitos políticos, com a parte dos deputados Rui Santos e Antônio Carlos Magalhães.